meu amor, canta esta canção, canta que de longe eu canto, só pensando em ti, eu que penso tanto, pense, olho as estrelas frente que te vejo. Canta, meu amor, este é o meu desejo, nada mais desejo e quero. Canta que eu te espero, do princípio ao fim, canta esta canção por mim. Os rios cantam além também, até as flores cantam, os rouxinóis num tom de voz fazem orquestração. Que eu te espero do princípio ao fim, canta esta canção por mim.